e tenham uma ótima notícia. Doutora Marluce nos deu um grande anunciado hoje. Nós trouxemos, meus amigos, por conta da Semana Chico Xavier, cerca de quase 30 títulos de palestras em CDs e em DVDs também, de nossa autoria, de autoria de Divaldo Pereira Franco, de Alberto Almeida, Severino Celestino, Frederico Menezes. Trouxemos radionovelas em CD, que vocês podem escutar no carro, já que espírita não tem tempo de televisão, de ver televisão. A gente escuta no carro. Toda a renda da noite de hoje, da tarde de hoje, será revertida para a casa de vocês e para ajudar a Estação da Luz, o Move Paz, o Movimento Brasil Sem Aborto. Nós trouxemos brochezinhos como este, que estão sendo vendidos em todo o Brasil, banhados a ouro. É um pezinho de um bebê de apenas 10 semanas. Você comprando um broche que custa R$10, toda a renda, 100% dela, para o Brasil Sem Aborto, que vai fazer em 15 de agosto agora, Marcha Nacional em Defesa da Vida, ganha um CD com uma palestra minha sobre as consequências espirituais do aborto e com a palestra da doutora Marlília Virgínia, a maior especialista ginecologista católica, números e argumentos sobre aborto impressionantes. 12 mulheres tão somente desencarnaram no ano passado em todo o Brasil de aborto provocado. 12, e não milhares como a mídia está divulgando. E uma mentira repetida várias vezes passa por verdade. Quem comprar 2 broxinhos ganha um DVD, esse da capinha azul, R$20, e ganha um DVD com essas 2 palestras e mais uma, a que eu gosto mais, Auto Perdão, Felicidade Sem Culpa. Então estão ali, nós temos uma outra boa notícia para dar. Nossa Marluce autorizou, fiado só hoje. Então, quem não veio prevenido também vai poder ajudar. Ela tem uma pessoa ali anotando o nome. Agora já bota, né? É anotando o nome, o telefone e o celular, foi para lembrar do número, né? Nome, telefone do celular e o valor. E aí vocês vão poder pagar como quiserem. Nós vamos estar aceitando vale transporte, ticket de refeição, bônus hora, cheque pré-datado. Pagando nesta encarnação, pessoal, está tudo bem. E quem desencarnar, não precisa pagar. Vamos deixar também um kit na biblioteca para aquelas pessoas que não puderem adquirir e emprestarem gratuitamente também. Vamos deixar o nosso site www.nazarenofeitosa.com.br, onde vocês também podem baixar o áudio ou assistir o vídeo, e não é em alta qualidade, claro, e vocês poderão também. E vamos ainda dar uma outra notícia. Quem quiser fazer cópias, pode fazer. Vamos fazer a pirataria do bem. Mas para cada cópia que a gente fizer, vamos fazer uma pequena doação para a casa de vocês, porque esse é o objetivo desse trabalho, tá certo? Então, os preços são muito em conta. Nós temos os CDs por apenas R$10. Se você levar a partir de 3 CDs, vai pagar apenas R$5 em cada CD. Ou seja, 3 por 20, o quarto já sai por 25, 5 por 30, 6 por 35. O DVD custa R$15, mas se você levar a partir de 3, paga R$10 cada DVD. Tá certo? Tem o kit completo de depressão com 5 CDs ou com 5 DVDs, com preço especial. Quem quiser comprar o kit família também, com 5 CDs ou 5 DVDs também, um preço mais especial ainda. Tem o kit trabalhador. Um conjunto, eles estão grampeados. O que estão grampeados são kitzinhos, tá certo? O kit tem um preço especial. O kit depressão, salvo engano, é em CD, 5 CDs por R$30. E o DVD, 5 DVDs por R$50. E pode pagar de 2 vezes, de 3 vezes, paga aqui na livraria mesmo da Marluce, tá certo? Então a gente está com essa promoção, promoção em pra mocinha, e estão aqui hoje. Queremos dizer também que tem o CD de MP3. Contendo 10 palestras cada um, por apenas R$30. Está ali ao lado também, exposto. Tem o A e o C. O B, infelizmente, já acabou. Então, estaremos com esse material só hoje. Então, aproveitem, porque às vezes por conta do orgulho a gente não quer comprar fiado, não é? Mas vale a pena, vamos fazer doação, caridade, divulgação. Se você tem um parente, um amigo doente, depressivo, leve um kit, principalmente a primeira palestra, a palestra que nós estamos fazendo hoje, que é Depressão, Causas, Consequências e a Terapia do Amor. É Jesus como psicólogo, católico adora, até evangélico gosta. Então, quem quiser ajudar um amigo, dar um presente, tem as radionovelas, tem os CDs, eu gostaria de dizer que os CDs são melhores que os DVDs, tá pessoal? Nos DVDs até tem mais tempo de duração, mas o CD eu gravo com equipamento profissional, o DVD com a máquina amadora. E o CD a gente escuta no carro e transforma aquelas horas de engarrafamento, de estresse, em momento de alegria, de serenidade, de aprendizado. E a gente escuta várias vezes. Para vocês que são estudiosos da doutrina espírita e que fazem palestras, que são monitores, é ótimo. Porque o DVD, as pessoas que compram me revelam, Nazareno, eu só vi uma vez. Porque ele tem que concorrer com a novela, tem que concorrer com o futebol, tem que concorrer com os programas, as tragédias no jornal. Então a gente não assiste. Então o CD é melhor e é mais barato. Então quem quiser ajudar, comprar o broxinho, comprar a camisa da federação, sou cristão, diga não ao aborto, visitar a semana Chico Xavier, exposição lá no shopping, fique à vontade, 10 minutos e a gente volta para o segundo modo, tá bom? Os CDs de Divaldo estão aqui, tem DVDs duplos também, tá? Tem aqui as radionovelas, ali estão os meus e de outros, ali só os meus, os de outros palestrantes estão aqui na mesa, vocês fiquem à vontade, fiado só hoje. Aproveitem, só vamos estar aqui hoje, nós vamos ter que recolher esse material. Obrigado, pessoal.